Tatanguinha aqui da Tchali Change, mantenha-se em condição de voz 510, voe na prova rotatória, após coisas do vulcão. Isso, obrigado. Economia 05, informa o tráfego 11 horas, 4 milhas, mantendo 4 mil pés, rumo noroeste, eco 110. Zul 4298, complete, canal chame torre, frequência 11895. 2895, azul 4298. 4 mil metros, por favor. Sinai 6312, desce para 2 mil pés, ajuste 902, para o localizador, curva direita, proa 090. Autorizado, ele é sexo aí, pista 90, reposta estabilizada. 090, 2000, reposta na direita. Bom dia, ajuste no 02, com a sua aproximação, reporte baixado, travado, segundo para pouso. Guadalajara vai ser travado, pode ser travado. 7083, 7037. Já tem, vou passar com o Mike, pode ser. Gol, já cruzou o contrato. Tente. Após o ponto de espera, a direção da base. Número 05, para o mantenha presente pro limitado pelo localizador. Certo, limite lote, 60. Tango Mike Foxtrot, terra livre, ascensão para nível 100. Sessão 100, mais controle de terra. Volume 05, desce para 4 mil pés, ajuste no 0 na 2. 4 mil pés, 2. Ponte espera, dá um 9. Então, Torre Salvador, muito bom dia, 3179, ponte espera, dá 1895, 3179. Sweep, estão no zero. Juiz, no zero, no 2, temperatura 2,6. O Xanay, 312, complete, canal, chame torre, 1895. Certo. Fala de 1,6, LV direito, chame solo, 121, decimal 9. Direito, 219. Mandou o Xanay, 312. Xanay 6312, bom dia, com a aproximação, segundo capouso, ajuste 1012, reporte baixado e travado. Papa Romeu Lima Alfa Yankee, identifique chegada a mar e desça e mantenha nível 050. Final baixado travado, 4298. Cria Alfa, reporte ajuste a Juliette. Alfa, reporte ajuste a Juliette, 330 barra. Livre. Cara da 90, pronto, 3179. 3179, até a espera. 3 mil pés, o destino 092, livre LS, reposto estabilizado. 195, 2000, reposto estabilizado. Abdete 5826, identifique chegada a mar e desça e mantenha nível 060 e reduza velocidade para 2509. 060. Confirme? Já tem baixo travado, 632. 6312, que se aproxima, só aguardando o pista. Tráfego já fechado. Já mais Foxtrot, vento 070 grau 089, devido à colisão no 7. Com o nome 05, reduzir velocidade para aproximação nessa pro intercepta, reposta estabilizada. Ok, já interceptou o localizador, retornando ao eixo dele, está reduzindo. 3179. Visual, pista 10, com ajuste 1012, vento 070 graus 79 e a temperatura de 27 graus. contato com a dor disponível, mas é pouco pouquinho, mas tanto disponível a nossa autorização da visada e com o Marcelo por vir. Israel. Obrigado. 2304, ingresso Juliette, portão 4. Portão 4, Juliette, portão 4, 2304. Direita, Paulo 219, azul 4291. Eu tô passando Lima, Mike Fox, sou no meu país, corredora Xerra, reporte Parada Bar. Pode falar da Bar, pode. Zona 7, com o farol tapão, à sua direita, não irá se definir essa aproximação a 1 no meu país. Positivo, tá livre posição? Já é 6312, livre fundo na 1-0, vento 060 graus, 079. 6312. Voo 605, complete final, chame torre 11895. 2195, bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia, torre de Salvador, voo 11605, 3 milhas e meia de cima. Voo 605, de aproximação, reporte caixa travado, ajuste 202, aguardando o pista livre, segundo para pouso. Ok, 22, aguardando o pista livre, voo 602, são 3179 com autorizado ali em decola separada. Afirmativo. Resposta pouso do Avianca, o aeroporto da Avianca, linha e mantém. Aguardando a autorização para decolagem. 3179. Erro meu Golf, o ajuste na 02, reporte ponto de espera da Papá. Objeto 582 de meio informa tráfego 12 horas, 4 milhas, mesmo rumo, cruzando o nível 105 para 050. Papá 4, meia tango. Papá Tango e Alco da Pichale, mantenha a presente posição. Olá, você é bom, Yanko da Pichale? Afirmo, mantenha a presente posição para ingresso no circuito. Dali. Na 63, nos dois nos solos, 2-1, utilizando a direção da liberação da pista. Capitão Guiante, Data Charlie, chame Torre Salvador na frequência 11895. Dali. Corre, Salvador, é o Yankee Data Charlie. Yankee Delta Charlie, não tem condições de prosseguir para o setor norte, é isso? Não, eu tô, a intenção é seguir, é pousar no pátio 3. Ok. Então ingresse aqui na perna do vento da 1-0, libere o litoral, afaste do eixo de decolagem, ok? Informe através norte do pátio 3, Yankee Delta Charlie. Charlie. Sua Vianca já liberou, confirme? Poxa. Ok, então 3179, livre de decolar, vento 070 com 062. Salvador, bom dia. 3179, 1800. São 3179, bom dia, contato radar, saída da El, ficou para o nível 340. 340. Botango Mike Foxtrot, Serra, chame centro, na sequência 12545, alterna 12685. Aeronave no PAD 3. Reporte solo controlado e antes de Delta 7. Dale. 3179. 79. Tango Lima, Zulu Golf, pronto para Salvador, para Sierra, Novembro, Fox Tango, Ituberá. 040, vai decolar da 197, com curva à direita, saída da El, apoio direto. Destino, controle M208, transponder 5431. Sequência livre para a coordenação, não atrasa o possível importância. Ah, ok, eu estou com ordens, né, mas... Romeu, Golf, decolado aos 25, chame controle 120-8 e SN 5403 no transponder. Acionado, 5403, chamar o controle 208, Maria. 9092. Ok, 4000 pés, 1012, está 38, tomado. Controle, boa tarde, papá Romeu, Romeu, Romeu, Golf, decolado 30 cidades. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, contato radar, saída, busco para nível 220, siga minhas instruções da carta. Sim, o aeromédico aguardando o projeto do Zona Vida, se possível, se calhar. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, tem condições de cruzar o nível 100 antes das 15 milhas? Sim, ativo. Gente. Cruzar 110 casos, né? Vai cruzar antes da segunda. No salão 26, livre corte. Juliette, portão 10. Já. Salvador, Oxanaia 6225, você está com condições para autorização. Brasília, nível 320, está no portão 1. Autorizado Brasília, nível 320, via Uber Whisky 10, pista 90, curva esquerda, Momo, transição Nizza, controle 120, décima 8, transponda 5436, Ocean 6227, autorizado Brasília, nível 320, decolada 10, curva esquerda, saída Momo, Nizza. E Apple Whisky 10 para Brasília, controle 12085436 para a porta. 6225, correto, portão 1, chamo pronto para a posição, né? Para pronto, 6225. Então, 3859, reduz a velocidade para 2009. 2009, 3859. Lima Sul Golf, o ajuste 10012, reporte ponto espera da papá. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, vou ir na proa de água. Proa de água, Romeu Golf. Juliette, chegou o Mesa 100. Juliette, portão 5. Portão 5, Mesa 100. Papá, Papá Lima, Mike Foxtrot, frequência livre para coordenação. Aumentou 1895 em antes da Jale. O Delta Charlie quer ingressar até o 45, confirma? 2 mil pés, meio 2, 3259. Tá taxiando na Papá. Reporte solo controlado no 45 em F Delta Charlie. O vento 070 graus, 10 nós. Pés, ajuste no 0 no 2. 0 no 2, no lote. Dois. 1895. Bom voo, a tarde graça 1012. Mas o Google autorizado em 1017, a porta alinhada e pronto. Fique 5217, identifique chegada bom, se desce e mantenha nível 050. Então, 3859 para o localizador, curva esquerda, proa 130, reduza para aproximação, autorizado LS, reporte estabilizado. Esquerda 130, reduzindo, vai informando ele, 3859. LGF 5826, complete final, chame torre 1895. 1895, Magé. 209 aqui no pátio, pode ir direto. Ok, obrigado aí. Sem folga não, hein? Não, Deus, aqui todo dia é relação. Isso aí. Hoje aqui é segunda-feira. Torre Salvador, WebJet 5826, bom dia. Sinal pra chave de casa, pra passar o externo. Casa 5826, bom dia. Você aproximação, autorização para pouso, ajuste no 0 no 2. Guardando a autorização a pouso 5826. Liga. Gente, 500 pés, a ponte nacional para pouso, Mike Juliette, vamos ver. Então, 3179, chame centro, 1251, na alterna, 13325. Gente, com recife, tá 3171. Doutor Romeu Lima, Alfianca, desce para 2 mil pés, ajuste permanece, autorizado LS, reporte estabilizado. 72000, autorizado LS, estamos no 02, reporte estabilizado, de novo. Web 5826, tráfego avistado, livre pouso 1-0, vento 0-7 graus, 1-0 mais. Livre pouso 5826. Oi, Del. Tá pra Romeu, Romeu, Romeu Golf, informa pro Del para descer. Confirme? Sim, chegou a coordenação Romeu Romeu Golf. Tem mais um Golf, mantém mais um instante na cabeceira do acerto. Autorizado direto destino Romeu Romeu Golf. Então, 3859, complete final, chame torre 1895. Pode chamar a torre 2895, 3859. Túlio, Malfiante, está pegado no lote? Sim, chegou a transferência de Malfiante. Estou com aqui da web, ele me decolagem da 1-7-0-0 graus, 1-0 noite. Vitória, Salvador, muito bom dia, até 3859, uma milha de externo, baixa a travada. Tá, 3859, bom dia, continua a aproximação, o ajuste na 02, aguardando o tarifa. Tá, você escuta, tá, 3859. 5826 no solo 34, chame solo ali no 2199. 209, boa. Solo de Salvador, bom dia, 75826, levanta. 5826, reporte em São Juliette. Guarda de São Juliette. Mas o Golf decolado aos 35, chame controle 2798. Problemas do Golfo, decolado a 17-04-0, na sua escola do Golfo. Passando Lima Zulu Golf, acione código 0132. 0132, foi passo 5431-0132. Sim, acione código 5431, Lima Zulu Golf. Chamado 5431 Golf, da E040. 3859. Eu Lima Alfa Yankee, complexo canal Chametou em 1895. 3895, Lima Alfa Yankee, boa. 2217, tá mantendo 50. Salvador, bom dia, Papai Romeu, Lima Alfa Yankee. Lima Alfa Yankee, prossiga. Alfa Yankee já estabilizado no lock. Papa Romeo Lima, Alfa Yankee, intenções de pouso 1-0-1-7, confirma? Pouso 1-0. Centro de aproximação, segundo para pouso, ajuste 1-0-1-2, reporte baixado e travado. Bem, se vai reduzir para aproximação final, reporte baixado e travado, Lima, Alfa Siga. Aqui, número 2, aguarde a cópia, 1012. 10 Juliette, 5826. 5826, ingresso Juliette para o portão 2. Ingresso Juliette, 22. 2. Copiou a posição 2? Copiado, gate 2. Voo no 923, é o solo voltando? A gente continua a aproximação, agora está livre, Yankee. Yeah. 3859, solo 37, livre direito, chame solo em 1219. Gente, livre direito, são 219, está 3-1-3-2. Pés, 1-0-1-1. Acabou a altimetria do Lima Zulu Golf? Botando Lima Zulu Golf cruzando 2000 pés. Correto. Equipe 5217, informe se recebeu ativo. Afirmativo, seguinte da informação Índia. Gente, grato. Alfa, reporte em São José. Alfa, reporte em São José. Salvador, American 980. Go ahead, American 980. We're parking spot number 11, information India. Clearance on request to Recife. Okay, standing by to copy. Confirm your full level. 390, ready copy, American 980. Okay, standing by to copy, American 980. If possible, we'd like to change the flight level to 330. Solo 1935, copiou a informação Índia, pronto para a cópia. Salvador Guarulhos, nível 360, pedulou 16, pista 90, curva direita, Caio Leda Bridge. Controle 120, décima 8, transponder 5437. Paciente, gol no 960, autorização 360, Guarulhos, eu pedulou 16, Caio Leda Bridge, decolta 110. 20, décima 8, controle de saída 5437. Correto, portão 62, chame pronto. Trip 5217, livre de restrições, desça para 2 mil pés, ajuste permanece, autorizado LS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado. 2 mil pés, LS X-Ray, da pista 10, 5217, mandar estabilizado. Não atrapalhar o controle, o 5217 aproxima da presente. Gente, porém mantenha a chegada, trip 5217. Ok. Eu li mal, fim aqui no solo 40, livre direito, solo em 1219. LED para o 9, 329. Lima Alfa Yankee, bom dia, seu destino é o pátio 3? E o senhor vai ingressar no pátio 3 e vai aguardar a coordenação devido à informação que eu tenho que o pátio 3 está em reforma, só um instante. Lima Alfa Yankee, a Infraero informou que o pátio 3 está em reforma e o senhor não vai poder estacionar. Não sei, o pátio 4. Vai poder estacionar o pátio 4 ou no pátio 5. Raposo, Raro 2 do Lula. Sim, obrigado. Reporte para ingresso no grande pátio. Batango Oscar, Golf Sierra, pronto para cópia. Autorizado Belo Horizonte, nível 1 centena, vai decolar 97 com curva direita, saída coral. Controle 120, décima 8, transponder 5174, Oscar, Golf Sierra. Dá 190 com curva direita na saída coral, autorizado. Olha para a dona, chega. 5217, por gentileza, uma tempestade de chegada. Sem problema. No pátio 5, para táxi, vai chamar a torre 1895 para o cruzamento da pista 17, Oscar Golf Sierra. Lima Alfa Yankee vai solicitar apoio de viatura no pátio 5. Quantos passageiros? Você é Oscar Zulu, prossiga. Reporte na Taxi Quebec para o cruzamento Lima Alfa Yankee. Aqui é com Delta, vento 080 graus, 139, livre decolação na Taxi. Quem pediu para o push? 6225 da Oxa. Autorizado, chama o táxi. Copie, Hotel Oscar Zulu.